Victor 366. We understand Sierra Vista 366, Gulf Zero, Centralia. Salvador, eu sou 5000, eu vou dar. Consiga. Só tirar uma dúvida aqui. De acordo com a carta Jefferson aqui, é só decolando das 28 que tem que manter o 100. 30 milhas em Salvador. Nosso database decolando da 10, a gente tem uma restrição aqui no database. Confirme, decolando da 10 está liberado 320 sem restrição? Positivo, está livre da restrição, a do 5001. Obrigado, beleza. Salvador, boa noite, China 622, Foxtrot. Prossiga. Boa, 17, estrada de vida. Passei 2224, sua identificação, voo em Mari para a chegada dessa via para nível 050. Eu estou tímido no 04 de lá. Excelente, identificação de 0420, na Mari, né, tá, gente? Autorizado, vai estar, por aqui. Runway 023, runway 10 in sight. Affirmative, runway 10 in sight, Gulf Zero 23. Runway 023, complete approach, contact me now, Salvador Tower, 118.95. 118.95, Gulf Zero 23. Runway 7. Manter, aguardando a pista liberada, para assim que liberada iniciar a corrida. Tem aeronave da 8 milhas na final. Tower, runway 0023 on final runway 10. Roger 023, continue approach, stand by for landing clearance runway 10. Continue approach runway 10, 0023. Manu, quando parar, pode sair de imediato, rapidinho, quando você repousar. Bom, você já ligou? Bom, 70, boa noite, autorizado ataque para o Pátio 1, no via ataque foi Alfa, Juliette, portão 06. Vamos, Juliette, minha dúvida. Tá certo. Aguarde, 5001. Mantenha o nível 140, a 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chama agora o controle e leva, frequência 120.1 no Boa Viagem. Cleveland, runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Cleveland, runway 23, correction. Cleveland, runway 10, approach Gulf Zero 23. Serra Bravo, Serra Golfo, alternativa, confirma a autonomia? 3 horas e 26. Prossiga. 3774, nível 200. 200, Salvador, boa noite, o Rio 5972, livrando 3500 para 4500. Boa noite, 4932. Salvador, boa noite, Rio 5972, livrando 4000 para 4000. Boa noite, Salvador, boa noite, Rio 5972. 5972, contato radar, surfa nível 400, perfil da El. Perfil da El, 5972. Portugal 023 on the ground at 00100. Lift to the right and contact Salvador ground 121.9. Ground 121.9. Sudo oeste, cruzando o nível 160 para o nível 200. A nave é o AT-72. Cruza pro Edilhão, 5972. Rio 5972. Cruza. Gol 9932, observe o corrido do 27, a Lima tem a punch. Após o corrido do 27, a Lima tem o gol 9932. Portugal 023, continue taxi on taxi Alpha and call now 121.9, please. Zero to three ground. 774 a 54 milhas sudoeste Salvador, sul mantém nível 200, serviço da terminal, chama agora controle Léo, frequência 12. Pessoal, chame agora o centro Recife, frequência 12251, alterno 23.8. Boa viagem, Azul B774. Azul B774, Recife 251, alterno 23.8. Controle Léo, 5974, decola 6.4. 5974, contato radar, topo nível 340, via saída do EL. Saída do EL, 3.4. 5001, passa nível 210, chama agora o centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.8, boa viagem. Vou lá, agora todos os outros já decolagem, atuno 00 graus, 1.09. Livre decolagem, vou 9.32. Posso Almeida? 5974 pediu? Isso, desculpa. O Rio 5972, passa nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 3, 123, decimal 8. 251-1238, sinal 72. Tem intenção de fazer a RNAVE? Motivo. A BES ETAP desça para 2500 BES, a todo serviço 366, está passando o mesmo, ajustou o tímetro na 04. Ok, desce para 366, para que altitude, por gentileza? 2500 BES. 2500 BES, motivo. 942. Salvador, pode confirmar, é o 366, é isso? A posição? 366, serviço 366. Controle Salvador, gol 9932. Boa noite. 9932 da Gol, contato radar, sopa nível 410, perfil PUCA. Gol 9932, sobe para o nível 410, é da PUCA. Solo, Cigal é 023, confirm parking. Essa aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, composto, passeio 2224. 2895, boa noite. Torre Salvador, passareira 2224. 2224, autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 109. Tenta ativar a proa do Romeu Fox 18, voo 9942. Aguarde, voo no 9932. Hoje eu tô, o aeroporto tá fechando agora de 11, vou tentar pousar, por gentileza. Bem, te aguarde. 9932, voe na proa do Romeu Fox 011. Ah, perfeito, melhor ainda, o Fox 11, voo 9932, muito obrigado. O 5974 passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterna 123, decima 8, boa viagem. Recife 1, Recife 1 e a 123, Recife. Positivo, boa viagem. Obrigado, continuação. Passagem 224, solo 12, direita 219 só. 219, direita 2234. 2085, 245, voo 9932, obrigado. Alô Salvador, passagem 224. Passaria 2224, eles ataques para o Pátio 1, via taxi Alfa, Juliette remota 1-2. Pátio 1, Juliette, confirma a remota? 12, remota 12. 1-2, obrigado. aqui é X-Ray Alpha, prossiga. Boa noite, eu solicito autorização para rebote do portão 10 até a posição 13 do pátio remoto. A remota 13 do pátio 1? Positivo. Reporte térmico. Ok, sim. Para pushback, acionamento, posição 2. Bom, no 34, quanto é que está o acionamento? Vai, no 34. Foi 7 no 3, a sua identificação. Ruta 7 no 3, contato radar 71 milhas nordeste de Salvador, da presente voe Bonk para a chegada desta via para 4.000 pés. Estou te indo no 0 na 4. Gente, voa Bonk desta via para 4.000, comunicadores 27 no 3. 3152, boa noite, é só identificação, autorizado chegada mais, dessa via para o nível 050, estou tímido no 014, vítima de radar. Mário para o 050, quantas unidades com a ITAP? Oi, ITAP, então 3152. Obrigado, ITAP. 152 de POB, alterna São Gonçalo. Com 1934 alisado táxi até o ponto espera, via Índia no ponto espera Torre. 1918 decimal 95, ajuste altímetro na 0 no 4. 0 no 4, ponto espera 1895, bom, 1934. Carregou 1134, ponto de espera da 1-0 pronto. 1-1-3-4 autorizado, linha decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado, linha decolada no 0, 1-1-3-4. Decolos 27, controle 1-9-8. 1-9-8, bom, 1-3-4. Controle de Salvador, boa noite, eu vou 1-1-3-4, cruzando 1400 para o 350. 1-1-3-4, boa noite, contato radar, supra nível 350, via PUCA. 350 na PUCA, eu vou 1-1-3-4. Abriria a possibilidade do gol 1-1-3-4 voar direto a Aracaju? Voagem. Mike X-Ray Alpha Paulo? Mike X-Ray Alpha Paulo? Informa o término do reboque aqui na remota do Pátio Ono. Uma boa noite, obrigado. Gente, boa noite. Alfa Azul 2713, Miguel Diretiva. Firme 2713. Miguel Diretiva. Deixa para 4.000 pés. Ajusta o altímetro no 0 na 4. 4.000 no 0 na 4, 2713. Passaria 2228, prossiga. Essa informação ativa, sem possível autorização, com pista 180. Passaria do 2228, a informação em curta Bravo, para a vitória da conquista autorizada nível 180. Saída Arvo, após Arvo, eleva a posição Opiló, após direto conquista. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5156. Controle Salvador pela frequência 1919.80. Autorizado 180 com a pista, fecha a porra, né? Após a boa posição, top-lock. Decola da 10 direita, cana 5156. O controle 3998. Toma cá, abraço. 2228. Passaria 2228, cotejamento está correto, mas remoto no 2, chame pronto. Chama pronto, 2228. O 1134, chama agora Centro Recife no 26.85, alterne no 25.45. Recife no 26.85, alterna 125.45, bom, 1134. Azul 2703, confirmando vai prosseguir para final do procedimento RNAV, para final do procedimento MDB Zulu. RNAV, o 2703. Copiado. 258, controle Salvador, boa noite, arcando a identificação da sua via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste ao alfinete 10014. Afirma, procedimento terminal, sistema 0. Sistema 05 autorizado para Serra Bravo, Papa Lima, corredor Axé, restrição 1.000 pés até a liberação do controle para acender 105. Acione 5155, controle Salvador, plena frequência 119.80. É transporte de enfermo? Coordenado da T5, após decolagem, mantém proa, aguardando a autorização do controle para uma rota mais direta para o destino. Confirme a autonomia e alternativa, ocupação Guarcos 1 November. Tá 3152, chama agora a torre em 118, décimo 95. 295, ponto 9 semana. Bom, mãe. Azul 2713, autorizado a final do procedimento terminado, fechando 0, dessa para 2500 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. Autorizado, descendo para 2500, reportará estabilizado 2713. 100 graus, 109. Teve pouso na 10, são 3152. Solo, gol 1170. Aguarde cópia. Assim com a marca melhor. Autorizado o ingresso para a pista 35, reporte anel de bronze. Zulu, vamos ver se mantém a posição. Marcos 1 novembro autorizado a decolar, pista 35, vento 080 graus, 109. Terminal 102713. Azul 2703, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, bom trabalho. Reposto. 252, solos 41, direito 219, solos. 219, tá, 3152. Salvador, tá, 3152, circulando, circulando, ingressando no Alfa, boa noite. A 3152, autorizado ataque 041, via ataque 3 Alfa, reportando ataque 3 Juliette. Motorado da Juliette, da 3152. Segundo na 3152. Tá batendo o Eco Zulu Novembro, controle Salvador. Até a 1.000 pés, agora autorização para mim de voo 105. Afirmativo, vai manter meu pé e aguarda a atenção. Pode voar direto esquerda? Pode ser a pro? 351. Copiado 351, confere? Afirmativo. 1895, obrigado, boa noite. 2224 2322. 1014? Afirmo, 1014, ajuste. Se voa 105, quando possível, vamos chamar para a pouso. Matinho, vai voar direto de China, vai acender para o nível 105, vai reportar... Solo Salvador. Solo Salvador, Golo 098, boa noite, China Bravo, nível 220. Bruno 098, controle Salvador, sendo identificação, você vai ver chegada da Mari para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 1014. Desce o Rio Amari para o 060, 1094, 098. Controle Bruno 098, poderia voar a proa do Serra Vitor 368? Autorizado, direto Serra Vitor 368, Gol 098. Muito grato, Gol 098, vamos Serra Vitor 368. Acima do pouso 0315, Eco Zulu Novembro. 0315, copiado, grato. 258 controle. Pode ser a pista de voo 358, autorizado, está presente. Voa direto Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, altímetro 104. Está autorizado a final do procedimento RNAV, reporte estabilizado. Está presente a prova do 366 para 2500, reporte estabilizado. Pedro 2228, autorizado, lembra, Pedro Zeno? Matena 10-2228. 2713, solos 46, direito 121 no decimal 9. Direito 129, azul 2713, boa noite. Turbo 170, copia Campina Grande. Autorizado, você mandou para Campina Grande, via peso 110, nível de voo 370. Saída Puca, Jamos e Par, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Transponder 5165, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Voo 170, Campina Grande, 370, roda do plano, 10, decola com a primeira à esquerda. Puca, Jamos e Par, peso 10, 5165, 1170, com o deslizamento está correto, na posição 06, chame pronto. Solo Salvador, boa noite, azul 2713, na pista. Boa noite, azul 2713, autorizando ataque para o 43, via ataque foi Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 4 Romeu. Gente, Alfa Kilo 43, azul 2713, atento ao validador. Controle Salvador, boa noite, passarei do 2228. Passarei 2228, boa noite, contato na Tarnada Colar, sua via saída Argo, transfere para o nível de voo 180. Via saída Argo, subindo para 180, 2228. Voo 1098, desce agora 2500 pés, está autorizado o procedimento RNAV, reporte estabilizado. 2500 pés, 2014, autorizado RNAV, reporte estabilizado, 098. Estabilizado, chame 62, chame 258, chama agora a torre em 198, decimal 95. Eu sou 258 autorizado o pouso, pista no zero, vento 100 graus, 109. Pouso, pista zero, no 2. Tem copiado o gol 1972. Via 258, solo 54, direito 21, decimal 9, solo. 219, Andrea Grata, lembrando que é 258.